escureceu. Porque você não sai de trás da nuvem pro mar ficar mais lindo. Só falta você. A minha alma fica mais tranquila. A vida harmoniza quando vejo você. E hoje eu caminhei a praia inteira com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira. Vida é brisa passageira, não deixa passar. Oh, lembrar você me faz pensar besteira. Praia brava, lua cheia. Não deixa passar.